sangue escorre, manchando as ruas de SP. Por CV, na real, não existe dublê. Não é de festinha, bala mata de verdade. Ou é chacina ou é perdida, polícia covarde. Nas batalhas da vida, quantos nós sepultamos? Por vocês, por nós, ainda estamos lutando. Por nosso semelhante entregamos a vida. Com versos sangrentos, letra agressiva. Tão esquecendo de Jesus e só pensando em dinheiro. Nós também tamo pensando em sequestrar seu herdeiro. Num barraco, com sede e com fome. Com ratos e baratas, Covid-19. Brasil, o problema, a oposição é o sistema. Preto pobre que nem eu é caixão ou algema. Quero que se foda, eu não tô nem aí. Antes você do que eu, desfigurado no IML. Retina, retina encharcada de sangue. Revanche da gangue, sistema brutal é o bang. Nós estamos sobrando de forma errada, estamos num campo minado. Regando no fio da navalha, nosso inimigo é o Estado. Segue a rotina, retina encharcada de sangue. Revanche da gangue, sistema brutal é o bang. Nós estamos sobrando de forma errada, estamos num campo minado. Regando no fio da navalha, nosso inimigo é o Estado. Facção central, revolução sanguinária. Não é puro hip hop, é paletas, quebrada, desigualdade, morte, sangue, caneta pro papel. Formação de quadrilha, o crime não é mel. Moiou, morreu, trocando com a rota. Adolescente da periferia, é sempre a mesma história. Saidinha de banco, catou e deu fuga. Alvejado, dois nas costas e um na nuca. Campana correu, verme ganhou da viatura. Socorro, socorro, morreu na tortura. Campo minado, trincheira de guerra. Esse é o sentimento em todas as quebras. Com fé em Deus, paz, justiça e liberdade. Lealdade e união, assim nós vai pro ataque. O inimigo é outro, não é bairro contra bairro. É o sistema, o governo, o Estado, a mando do Bolsonaro. Segue a rotina, retina encharcada de sangue. Revanche da gangue, sistema brutal é o gang. Nós estamos sobrando de forma errada, estamos num campo minado. Regando no fio da navalha, nosso inimigo é o Estado. Segue a rotina, retina encharcada de sangue. Revanche da gangue, sistema brutal é o gang. Nós estamos sobrando de forma errada, estamos num campo minado. Regando no fio da navalha, nosso inimigo é o Estado. Mas vem pesado mesmo, rolo com pressão no sistema. Pra político corrupto, grade, celas, algema. Nós protegemos de fuzil 9 Glock, estourando miolo de Rambo, rasgando os robocop. Segue o trâmite, que Deus ilumine o corre. No tudo ou nada, ninguém apavora com a choque. De embalo com a morte, nós entra com as drogas no norte. Os Glock no forte, se não é sangue que escorre. Rap que é o reza braba, a fúria feminina. Goiás não é diferente, o salve vem de Aparecida. Na guerra não tem vencedores, lágrimas pesam. Filho é encontrado morto, mães desesperam. Desespera.